deixo a vida suspirar nos meus ouvidos, com todas suas histórias, lembrando sonhos lindos, vindos do passado, tempos que não voltam mais. Lutas, civilizações de povos ancestrais, quanto tempo faz, foram séculos atrás, muito mais antigo do que os pais dos nossos pais. Sossego era paz, como nos anos dourados, no jardim do Éden uma maçã era pecado. Big Bang, dinossauro, e o mundo era formado, se vai em 7 dias no último feriado. Foguete lançado era o início da jornada, o homem vai à lua pra deixar sua pegada. Dizem que Cabral descobriu a pátria amada, ouro pau Brasil e muita índia pelada. Quem quer dar risada como o som lá no boteco, chama lá o fofão, a catifunda o seu boneco. Vixe, deixa quieto, passado é passado, mas deixou saudade, vale a pena ser lembrado. Passado, futuro, presente, não ajuda, não atrapalha, pode ser, então sai da frente. Na vida tudo passa, se é que cê me entende, se ninguém fizer, quem que vai fazer pra gente? Pra gente, presente, futuro, passado, deixa eu fazer o meu, quem não é visto não é lembrado. Na vida tudo passa, sem cê tá ligado, se ninguém fizer, quem que vai ser relembrado? Lembrado. Deixo a vida suspirar nos meus ouvidos, contando suas histórias e o veneno vivido, vindo do presente onde o futuro é plantado. Muitos têm saudade, querem viver do passado. Sei é embaçado, ninguém respeita ninguém. No mundo de hoje você vale o que tem, quanto mais melhor, tem gente que vai além. Dinheiro na cueca eu acho que não pega bem. Tô lembrando de alguém que queria saber se o surdinho ouviu o mudinho dizer. Não vi, não fui, mas feio é quem me diz. Quer saber da boca, fica embaixo do nariz. Eterno aprendiz dessa imensa Babilônia, muda um império, mas sempre somos colônia. Eu tenho vergonha de continuar sorrindo, o filme é o mesmo, roteiro mantido. Lembra do bandido, do vilão e do pirata, tão lá em Brasília usando terno e gravata. Passado, futuro, presente, não ajuda, não atrapalha, pode ser, então sai da frente. Na vida tudo passa, se é que cê me entende, se ninguém fizer, quem que vai fazer pra gente? Pra gente, presente, futuro, passado, deixa eu fazer o meu, quem não é visto não é lembrado. Na vida tudo passa, sem cê tá ligado, se ninguém fizer, quem que vai ser relembrado? Lembrado. Eu deixo a vida suspirar nos meus ouvidos, contando suas histórias, narrando sonhos lindos, vindos do futuro onde mora a esperança. O brilho no olhar, o sorriso da criança, lágrimas e choros apagadas da lembrança, e a dignidade é deixada como herança. Todos têm um lar e já não moram mais nas ruas, porque pra doença já foi encontrada a cura. Sei parece sonho, mas são os novos tempos, onde as nuvens cinzas são levadas pelo vento. Um novo momento, só existe o amor, acabar as guerras e levar junto a dor. Acredite, porque pode ser assim. Depende de você, sei que depende de mim. A vida nos ensina entre pedras e espinhos, cada um de nós encontrará o seu caminho. Escute com carinho enquanto a vida ainda canta, mude o destino, você colhe o que planta. Passado, futuro, presente, não ajuda, não atrapalha, pode ser, então sai da frente. Na vida tudo passa, se é que cê me entende, se ninguém fizer, quem que vai fazer pra gente? Pra gente, presente, futuro, passado, deixa eu fazer o meu, quem não é visto não é lembrado. Na vida tudo passa, sem cê tá ligado, se ninguém fizer, quem que vai ser relembrado? Lembrado.